jorrar água para purificar e sarar tua igreja. Tuas fontes inundam nosso ser de alegria e de paz, de vontade de viver. E no meio dos louvores que te damos, em teu nome declaramos que queremos mais de ti. E no meio dos louvores que te damos, em teu nome declaramos que queremos mais de ti. Muito, muito, muito, muito, muito, muito mais de ti. Muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito mais de ti. Água para purificar e sarar tua igreja. Tuas fontes inundam nosso ser de alegria e de paz, de vontade de viver. E no meio dos louvores que te damos, em teu nome declaramos que queremos mais de ti. E no meio dos louvores que te damos, em teu nome declaramos que queremos mais de ti. Muito, muito, muito, muito, muito mais de ti.